Muito bem, pessoal, vamos pro último momento do esporte. Olha, porque hoje eu já tô mais preguiçoso do que o cara que desenhou a bandeira do Japão. Num oferecimento de Ministério da Agricultura, consuma mais nabo na sua salada, tá certo? Nabo, cê tinha que provar. Vamos falar agora do Fluminense, Neto. Tá cheio de grana no bolso, né? Porque estavam falando aí de uma proposta pro Wellington Nem, não é verdade, Neto? 26 milhões de reais pelo menino, e aí, ele vai ou ele fica o rei do gado? Olha, Milton, o Wellington Nem vai. Então ele vai ficar no Flu, Neto? Não, pô, o Wellington Nem vai pra Ucrânia. Olha aí, então a informação de que o Wellington não vai pra Ucrânia, então? Não, Milton, ele vai. Ué, mas você tá aí dizendo que o Wellington Nem vai pra Ucrânia? É isso mesmo, o Wellington Nem vai pra Ucrânia. Ué, Neto, aí você já tá de brincadeira. Se ele não vai pra Ucrânia, então como é que ele vai pra Ucrânia? Mas como que eu tô falando que ele não vai pra Ucrânia? Se já tem até notícia aí no jogo fechado aí com a Renata, a artista. O Wellington Nem embarca pra Donetsk. Mas por que que ele não vai embarcar, Neto? É isso que eu não tô entendendo. Deu problema no voo? Que mano é problema, Milton? Ele já tá no avião. Não, mas quem que tá no avião? O Wellington Nem tá no avião. Pois é, Neto. Se ele não tá no avião é porque ele vai ficar por aqui mesmo. Olha, vamos pro pifinho. Olha, gente, vamos agora falar do Nilcinho. Lembra do Nilcinho? Um dos maiores técnicos de toda Sorocaba. Olha, a gente não tem nem muito o que falar dele, então vamos deixar o próprio Rei Pelé. O Pelé, fala aí, Rei, o que que você acha do Nilcinho? Olha, realmente, Tender, eu, Nilcinho, tanto no campo do futebol quanto